Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua antena web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Bom dia, este é o Antena News. 850 milhões de euros foi quanto Portugal emitiu hoje em bilhetes do Tesouro Português. Dívida emitida a 4 meses com juros a tocar os 5%. Fruto de investidores cada vez menos confiantes em Portugal. Norte e Sul do Sudão entendem-se com a delimitação de fronteiras. O acordo foi firmado no dia de ontem, 31 de maio, em Addis Abeba, capital da Etiópia. O acordo estabelece, entre outros pontos, uma relação estável política entre as zonas norte e sul do país e fronteiras definitivas. Recorde-se que no próximo dia 19 de junho, a zona sul do Sudão separa-se da zona norte, formando um novo país. Britney Spears vai atuar a 9 de novembro no Pavilhão Atlântico. O espetáculo visa apresentar o seu último álbum Femme Fatale. A notícia foi avançada há escassos minutos pela produtora da cantora norte-americana, que apenas por uma vez esteve em Portugal. Foi em 2004, no Rock in Rio, num espetáculo a não recordar, repleto de polémica e momentos insólitos. Toneladas de novos temas. Esta é a descrição do vocalista dos Green Day sobre o novo álbum do grupo. Billy Armstrong diz que o grupo tem diversas músicas preparadas para o novo trabalho que deverá sair ainda este ano. Every Teardrops is a Waterfall. Este é o novo single dos Coldplay, que será lançado digitalmente no próximo dia 3 de junho, sexta-feira, portanto. Fica apenas por saber se este será o single de arranque do novo trabalho do grupo, que deverá ser lançado também neste ano. Hoje é dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança e dia de eleições na Federation International Football Association, a FIFA. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva inicia-se às 8 da noite em mais um Desporto Antena.